Lucas com Cordiense é no Máximo Brother. Pra esquerda e tu dança pra direita. Eu dou olho pra direita e tu dança pra esquerda. Na moleque doido, tu dança desviado. Na moleca doida, tu dança desviado. Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. China! Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance.